A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 26º programa A Escola e o Meio. E vamos começar com a rubrica do Mateus Lopes Varão, com jogos eletrónicos. Olá a todos. Esta semana vou falar de Forza Horizon. Forza Horizon é um videojogo de corrida de 2012 desenvolvido pela Playground Games e publicado pela Microsoft Studios para Xbox 360 em 23 de outubro de 2012. O jogo é a quinta parcela da série Forza, tendo originalmente desmembrado da série Forza Motorsport da Turn 10 Studios, ocorrendo durante o fictício Horizon Festival, um evento de corrida de rua ambientado no estado do Colorado. O objetivo é progredir através de corridas vencedoras, além de aumentar o nível de popularidade, realizando acrobacias. Os jogadores podem dirigir off-road em áreas selecionadas, enquanto outros são limitados por grades de proteção ou outros meios. Forza Horizon foi lançado com aclamação da crítica e desde então gerou a sua própria série, com 4 sequências adicionais até o momento: Forza Horizon 2 em 2014, Forza Horizon 3 em 2016, Forza Horizon 4 em 2018 e Forza Horizon 5 em 2021. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora ficamos com as notícias da cultura pop com João Mário Ferreira. O filme spin-off do Universo Aranha produzido pela Sony, Madame Web, será lançado mais cedo do que os fãs esperavam. Segundo o reportado, o filme protagonizado por Dakota Johnson chegará aos cinemas no dia 7 de julho de 2023. Esta revelação acontece poucos dias depois de ter sido revelado que Spider-Man Across the Spider-Verse foi adiado para 2 de julho de 2023, uma alteração que poderá indicar uma potencial ligação entre os filmes. Falando agora sobre a personagem Madame Web, Madame Web é uma mulher idosa com poderes mutantes tais como a clarividência, telepatia, etc. Sentada no seu trono, em forma de teia, que é também a sua fonte vital, ela é uma das personagens mais importantes no Spider-Verse, no Universo Aranha, tendo o conhecimento dos diferentes Homem-Aranhas do universo. Ela encontra-se conectada com todos os heróis aranhas através da Web of Life and Destiny, que lhe confere o Spider-Sense. Este é um poder que se poderá transformar em algo significativo, tendo em conta com a abertura do multiverso com a sequel de Doctor Strange, bem como a abertura do Spider-Verse com o filme de animação. 100.2 Oliveira do Hospital. Muito bem, ficamos agora com Eu Já Sou Escuteiro e Tu, com o José Ribeiro. Olá a todos. Vou falar-vos da lei e da promessa do Corpo Nacional de Escutas, constituindo a base fundamental do escutismo. No Corpo Nacional de Escutas há 10 leis, que são: a honra do escuta inspira confiança, o escuta é leal, o escuta é útil e participa diariamente de uma boa ação, o escuta é amigo de todos os irmãos e todos os outros escutas, o escuta é dedicado e respeitador, o escuta protege as plantas e os animais, o escuta é obediente, o escuta tem sempre boa disposição de espírito, o escuta é sóbrio, económico e respeitador do bem alheio, o escuta é puro nos pensamentos e nas palavras e nas ações. O Corpo Nacional de Escutas definiu ainda 3 princípios. O escuta orgulha-se da sua fé, por ela orientada toda a sua vida. O escuta é filho de Portugal e bom cidadão. O dever de escuta começa em casa. Todos os membros do Corpo Nacional de Escuta, à luz dos princípios enunciados, aderem voluntariamente à associação do compromisso com a lei base de toda a ação escutista pela promessa, concebidas pelo fundador do movimento escutista, nos termos seguintes: prometo pela minha honra e com a graça de Deus fazer tudo o possível por cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Prática, auxiliar o meu semelhante em todas as circunstâncias, obedecer à lei de escuta. No caso da Alcateia, há 2 leis. O lobito escuta aquele lá, o lobito não se escuta a si próprio. E 5 máximas. O lobito pensa primeiro no seu semelhante, o lobito sabe ver e ouvir, o lobito é assiado, o lobito é verdadeiro, o lobito é alegre. Promete. Promete da melhor vontade ser amigo de Jesus, amando os outros, respeitar a lei da Alcateia, praticar diariamente uma boa ação, A promessa dos escuteiros significa comprometermos a uma nova fase da nossa vida e entregarmos-nos a Deus. Agora vou falar-vos de como o nosso acampamento preparamos para as promessas. Primeiro ensaiamos vários sábados com os nossos chefes, porque no nosso acampamento temos a tradição de todos os escuteiros têm de saber de cor o que vão dizer, não podemos ler no papel. Quando chegamos à igreja, eu pelo menos vou nervoso. O padre chama-nos e os nossos chefes perguntam o cerimonial da promessa. E nós respondemos. Depois o padre coloca-nos os lenços. Assim até parece que crescemos, pois finalmente conquistamos o nosso tão desejado lenço. Lá fora, os outros escuteiros que já têm a promessa fazem uma fila onde atam os lenços. Os que fizeram agora as promessas têm de passar de gatas por baixo dos lenços. E dói muito. É uma cerimónia muito gira. No fim há um convívio, geralmente, no Parque Mananeiro. Muito bem. Estamos qualquer dia doutorados em escutismo e suas práticas, que nos parecem muito interessantes. Rádio Boa Nova. E vamos agora à música com o Eduardo Adro. Comemoram-se recentemente 48 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974, que nos restituiu a liberdade e a democracia. Em jeito de homenagem àqueles a quem devemos estes bens maiores, os Capitães de Abril, relembramos as músicas e os intérpretes que serão imortais. Zé Afonso, mais conhecido por Zeca Afonso, começou a cantar por volta do 5º ano do Liceu Dom João III na cidade de Coimbra. Inicia-se em serenatas e, como estudante, integrou várias comitivas do Orfeão Académico e da Tuna Académica. O fado de Coimbra lírico e tradicional era superiormente interpretado por ele. Juntamente com Adriano Correia de Oliveira, foi um dos mentores da canção de intervenção em Portugal e um baladeiro ou compositor notável. Soube conciliar a música popular portuguesa e os temas tradicionais com a palavra de protesto. Faleceu precocemente em 1987, mas as suas canções serão eternas. Vamos ouvir a icónica música Grândola Vila Morena, a senha transmitida pela rádio na madrugada do dia 25 de abril de 1974. Depois ficamos com uma das músicas mais emblemáticas do pós-25 de Abril, Somos Livres, de Irmelinda Duarte. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira a sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com violência doméstica com a Matilde Martins. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje venho falar-vos do violentómetro. O violentómetro tem a forma de uma régua e tem como finalidade medir, identificar e prevenir alguns comportamentos violentos no namoro ou no casamento. Este aparelho foi inventado no México e chegou a Portugal em 2016, através da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Na prática, o violentómetro descreve 30 comportamentos, começando dos menos agressivos para os mais agressivos. O principal objetivo do violentómetro é ajudar as pessoas a identificar comportamentos anormais e, se necessário, pedir ajuda. Passo a citar os 30 pontos desta régua, começando pelos considerados menos agressivos. Piadas agressivas, chantagear, mentir ou enganar, ignorar ou desprezar, provocar ciúmes, culpar, desqualificar, ridicularizar ou ofender, humilhar em público, intimidar ou ameaçar. Se detectar algum destes 10 comportamentos que acabei de mencionar, tome cuidado, a violência tende a aumentar. Controlar ou proibir, gozar, destruir bens pessoais, ferir, carícias agressivas, ferir a brincar, beliscar ou arranhar, empurrar, dar bofetadas, pontapear, confinar ou prender. Mais uma vez, volto a alertar, se notar algum tipo destes comportamentos, reaja e não se deixe destruir. Arremessar com objetos, ameaçar com armas, ameaçar de morte, forçar uma relação sexual, abuso sexual, violar, causar uma lesão grave no corpo, mutilar ou matar. Se detectar algum destes comportamentos, peça ajuda a um profissional. Esteja atento aos sinais e denuncie. A violência doméstica é um crime público, o que significa que qualquer um de nós pode denunciar. E ao denunciar, podemos estar a salvar a vida de alguém. Sem dúvida, Matilde. Parece muito interessante estas listas que tu aqui colocaste, que muitas vezes, e estamos a falar também para as novas gerações, porque já falámos aqui várias vezes que existe violência no namoro, desde muito jovem, infelizmente, e parece que as novas gerações estão a perpetuar os péssimos comportamentos das gerações mais velhas, e portanto é bom estar alerta para estes comportamentos, alguns deles que no início podem passar despercebidos, mas que depois se vem a perceber que estamos perante uma pessoa que está a usar violência, e convém travar o processo logo no início. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Muito bem, muito útil. Vamos agora passar em revista à política, a nacional e internacional. A Maria Pedro, a semana passada, estava aqui muito preocupada com o que se ia passar em França. Vamos passar em revista o que é que aconteceu nas eleições do passado domingo. Felizmente, parece que as notícias são boas. Foi eleito o candidato moderado, portanto foi reeleito Emmanuel Macron. Mas também, creio que também... trazes aí a Assembleia da República e a passagem, ainda que virtualmente, do Presidente Zelensky e do seu discurso à Assembleia, que para quem o ouviu foi tocante, quizá até comovente. Maria. Sim, é verdade. Venho falar do discurso de Volodymyr Zelensky no passado dia 21 de abril. Ele fez questão de comparar a situação atual de Lisboa a Mariupol, sobretudo numa altura em que se aproximava o Dia da Liberdade, que foi celebrado ontem, no dia 25 de abril. No seu discurso, Zelensky fez referência aos demais exemplos de brutalidade dos russos. Por exemplo, diz, na cidade de Borodinsky, não muito longe de Kiev, encontraram mais duas sepulturas feitas pelos russos. Afirma ainda, os ocupantes mataram as pessoas só por diversão e também assaltaram as suas habitações. As pessoas foram torturadas e violadas. O presidente apela ao apoio do governo português, não só no caminho da adesão à União Europeia, bem como na participação do embargo do petróleo. Posso citar, espero pela vossa decisão para que defendam o embargo do petróleo. Espero que se juntem aos outros países da União Europeia para que o sistema bancário russo seja bloqueado. Estas declarações, Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, prestou desde logo apoio. Desde sempre que Portugal condena a invasão, Augusto Santos Silva diz, aliás... No dia 24 de fevereiro, todos os órgãos políticos de soberania, o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, condenaram em uníssono o agressor e exprimiram solidariedade e apoio ao agredido. Para Portugal, o agressor é a Federação Russa e o agredido é a Ucrânia. De facto, a liberdade que hoje temos em Portugal não é em nada semelhante àquela que, infelizmente, os ucranianos não têm ainda devido à invasão russa. Gostaste deste discurso do Sr. Zelensky? Sim, foi bastante comovente e tocou-nos a nós, também era esse o objetivo do Presidente, não é? Estavas à espera de um discurso com este teor? Sim, porque acho que têm sido assim um bocado as intervenções de Volodymyr Zelensky têm seguido um bocado este sentido, assim, mais no sentido de apelar à consciência das pessoas e de nos fazer perceber o que realmente se passa na Ucrânia, que só os próprios ucranianos é que sabem. Já agora, qual é a opinião que tu tens acerca desta personalidade da história que nos está assim a entrar? Nós nem sabíamos o nome dele aqui há uns meses. Qual é a apreciação que fazes? De um mero comediante de televisão, eu acho que ele se está a tornar num verdadeiro herói, porque mesmo o Vladimir Putin achava que tomaria a Ucrânia numa questão de 2 dias. E ele veio provar que se calhar é a pessoa ideal para estar no poder. Ele está a ir até ao fim no que toca à defesa da sua nação. E ele próprio diz que prefere morrer ali e que nunca vai sair dali nem fugir dali a defender o país. Portanto, acho que é de facto uma personalidade que vai ficar marcada pela história, pelo lado positivo, obviamente. Sim, concordo. Eu assisti também em direto pela televisão ao discurso. Também fui daquelas que se comoveram a ouvir, sobretudo porque a parte inicial do discurso foi muito forte, porque ele começou por fazer os relatos do que tinha acontecido nos dias anteriores, os massacres, as violações, o matar, como tu dizes aí, apenas por divertimento. Foi muito, eu creio que também o objetivo dele foi isso. Ele é um excelente comunicador, que é uma característica que todos lhe têm notado, que de facto ele, para além de ser provavelmente um excelente político, que se está a revelar, ele também é um excelente comunicador e ele sabe tocar de facto nas pessoas. E ele de facto ali começa por fazer essas descrições terríficas, de facto, que eu acho que chocou de facto muitos deputados, e depois apela de facto a essa solidariedade internacional e particularmente os portugueses. Ele é tão bom comunicador que ele, claro, com certeza deve ter assessores que lhe preparam os discursos para, porque ele já, como sabem, ele já discursou para vários parlamentos por essa Europa fora e não só para os Estados Unidos, mas ele faz sempre, apela sempre à história do próprio país. Por exemplo, no nosso caso, referiu o 25 de Abril, que estava próximo e que nós sabíamos bem o que era ter falta de liberdade. Felizmente para nós portugueses nunca passámos, pelo menos na história recente, por uma situação tão trágica quanto os ucranianos estão a passar, mas de facto foi uma situação marcante. Já é a segunda vez que tu referes aqui o nosso novo presidente da Assembleia da República, Santos Silva, que de facto está a revelar uma pessoa que acho com muito perfil para este lugar. Eu acho que já há algumas décadas não tínhamos na Assembleia da República alguém com discursos tão profundos, com sentido democrático e de Estado tão elevado. E, portanto, eu acho que é a segunda figura do Estado, como vocês sabem, a seguir ao Presidente da República. Ele, de facto, está a fazer um excelente papel. Também gostei bastante do discurso que ele fez nas recentes comemorações do 25 de Abril. Bem, e agora vamos passar em revista a política francesa. Se na semana passada referi o receio que todos os europeus deviam ter se Marine Le Pen vencesse as presidenciais em França, hoje falo em poder afirmar que Macron venceu esta segunda ronda de eleições. Agora, a grande pergunta é: estará Macron à altura do desafio? Este será talvez o mandato mais importante que Macron terá de cumprir. Ele tem pelo menos 3 grandes desafios pela frente. Primeiro, conseguir unir um país cada vez mais fraturado e dividido entre extremos. Depois, encontrar alternativas que impeçam a extrema-direita de tomar o poder e também de crescer. E depois, por fim, manter uma posição forte e carismática na União Europeia. Os próximos anos não serão tranquilos, mas serão históricos, diz o próprio Macron. Macron venceu com uma percentagem de 58,8% dos votos contra os 41,2% de Marine Le Pen, ou seja, ainda houve uma grande percentagem de franceses a votar na extrema-direita. E, portanto, podemos dizer que os franceses salvaram a França e a Europa do desastre imediato. Depende agora de Emmanuel Macron que esse desastre seja derrotado para sempre e não apenas adiado. De facto, estas são boas notícias, quer para a França, quer para todos nós, para a União Europeia. A democracia venceu, mais uma vez. Sabemos que muitos daqueles que votaram em Macron não gostavam de Macron, mas entre Macron e Marine Le Pen, obviamente, optaram pela democracia. No entanto, não deixa de ser preocupante que a extrema-direita em França, que é uma das grandes potências europeias e um dos grandes sustentáculos da União Europeia, esteja com uma percentagem já ultrapassar os 40%. E lembro-vos que esta escalada está a ser impressionante, porque como a própria Marine Le Pen disse no discurso, que foi quase de semi-vitória, porque ela, obviamente, ficou triste porque perdeu, mas ela tem consciência que está numa escalada para chegar ao poder impressionante, porque, e ela dizia, há uns anos diziam-nos que nós íamos desaparecer. não é? E começaram com 10%, com 20% e agora já têm mais de 40% do eleitorado. E sabemos todos nós aqui, pelo menos no estúdio, creio que já estamos conscientes do que é que pode, dos perigos que constitui a extrema-direita. A extrema-direita significa guerra, a extrema-direita significa desprezo pelos direitos humanos, significa autoritarismo, significa ausência de democracia e de liberdade, e portanto só nestas poucas palavras percebemos que a extrema-direita, embora, como sabemos, tanto a senhora Marine Le Pen como a nossa própria extrema-direita e toda aquela que se está a instalar na Europa, está a suavizar o seu discurso. Aliás, a Marine Le Pen foi precisamente uma daquelas em que, neste discurso, sobretudo para a segunda volta, suavizou muito o discurso. Portanto, deixando aqueles temas mais fraturantes, porque sabia que com esses podia perder eleitorado. E portanto isso não deixa de continuar, apesar de Macron ter ganho, isso é um respirar de alívio para todos aqueles que prezam a democracia na Europa e que acham que é importante manter-se a União Europeia como um projeto não só de democracia, mas sobretudo de paz na Europa, que ainda temos aqui ao Ocidente, felizmente, já não a Leste, mas não deixa de ser preocupante e é bom que todos nós, cidadãos responsáveis, votantes e também participantes da União Europeia, tenhamos consciência do perigo que está instalado na Europa, que é este dos extremismos. Boa Nova, irresistível. Voltamos agora à música, com álbuns de rock e com Martim Sousa. Esta semana venho falar do álbum Led Zeppelin, o álbum de estreia da banda britânica de rock Led Zeppelin. Foi gravado em outubro de 1968, no Olympic Studios, em Londres, e lançado pela Atlantic Records a 12 de janeiro de 1969, nos Estados Unidos. Produzido por todos os quatro integrantes do grupo, especialmente pelo guitarrista Jimmy Page, estabeleceu a difusão entre o blues e o rock. Muitas canções deste disco, tais como Dazed and Confused, Communication Breakdown e How Many More Times, apresentam um som pesado atípico na época do seu lançamento. A banda também criou um grande número de seguidores devotados, com as suas próprias canções de hard rock e som agradável, para eles uma parte da contracultura em ambos os lados do Atlântico. Em outubro de 1968, Jimmy Page mudou o nome da sua antiga banda, chamada The New Yardbirds, para Led Zeppelin. Os New Yardbirds surgiram da antiga The Yardbirds. As músicas foram gravadas ao vivo e apresentadas à Atlantic Records, gravadora na qual conseguiram um contrato com ampla liberdade artística. Faixas como Good Times, Bad Times, Dazed and Confused e Communication Breakdown exibiam um som distintamente pesado, isso era algo incomum no final dos anos 60. Led Zeppelin também contou com a guitarra acústica de cordas de aço de Page em Black Mountain Side e uma combinação de abordagens acústicas e elétricas na sua adaptação de Babe, I'm Gonna Leave You. As faixas no lado A são Good Times, Bad Times, Babe, I'm Gonna Leave You, You Shook Me, Dazed and Confused. No lado B são Your Time Is Gonna Come, Black Mountain Side, Communication Breakdown, I Can't Quit You Baby e How Many More Times. Os géneros deste álbum são rock psicadélico, blues, rock, hard rock e heavy metal. A duração total deste álbum é de 44 minutos e 26 segundos. No geral dou 8.7 em 10 a este álbum. Led Zeppelin 1. Meio século depois, o álbum de estreia dos Led Zeppelin segue relevante para a música como um todo e imprescindível para quem deseja entender o rock. E há muitas razões para também o vanguardismo. A mistura pontual da música pesada com o blues e o folk, o primor técnico começa pelos pioneiros vocais agudos de Robert Plant, na época confundido com uma mulher por muitos, e passa pela guitarra incendiária de Jimmy Page até chegar à cozinha vigorosa de John Paul Jones e John Bonham. O uso de recursos praticamente inéditos para a gravação em estúdio. É por essas e outras que de Aerosmith a Guns N' Roses, de Kiss a Greta Van Fleet, de Black Crowes a Pearl Jam, praticamente todos os músicos de rock que surgiram a partir da década de 70 ouviram e idolatravam este lendário quarteto britânico. Em seguida iremos ouvir Good Times, Bad Times. Stop! days, thought she was rid of me. She swore that she would be all mine, love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh. Good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a blind man, but I still don't seem to care. You know I've had my share. When my woman left home for a blind man, but I still don't seem to care. FM Boa Nova. Vamos agora ao cinema com o Eduardo Adro. A minha sugestão para esta semana é O Homem do Norte. Foi realizado por Robert Eggers e é do género de ação e tem duração de 136 minutos. Islândia, século X. O príncipe Hamlet, filho de Orvandil, o rei dos justos, num ato de traição, Fjolnir, irmão do rei, assassina Orvandil, rapta a rainha e reclama o trono. Hamlet consegue escapar, jurando regressar um dia para se vingar. 20 anos passados, o rapaz transformou-se num feroz guerreiro viking que sobrevive a saquear aldeias eslavas. É então que conhece uma vidente que lhe recorda o juramento por cumprir. Um thriller de fantasia com a assinatura de Robert Eggers, na sua estreia em filmes de grande orçamento, depois dos multipremiados A Bruxa, A Lenda de New England e O Farol, que escreve o argumento em parceria com o poeta, novelista e letrista islandês Sjó. A trama tem por baixo a lenda do herói escandinavo Hamlet, que por sua vez serviu de inspiração para Hamlet, a famosa tragédia de William Shakespeare. Pode ver este filme nos cinemas de Coimbra ou Viseu. Muito bem, boa sugestão para o fim de semana. Rádio Boa Nova. E agora vamos a uma visita, creio aqui pela zona centro, com a Mafalda Correia. Na região centro de Portugal, o vizinho concelho de Arganil oferece múltiplas atividades de natureza. Entre caminhadas por frondosas matas, passeios ribeirinhos e mergulhos em quedas de água fresca e pura. Da cidade de Coimbra a Arganil são pouco mais de 60 km, pouca distância para partir à descoberta de um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, com direito a caminhadas, diversão e património histórico. Comece pelo centro da vila, sede de concelho, e depois de aproveitar um passeio pelo Parque Verde, nas margens da Ribeira de Folques, sobre os 3 km que separam a vila do Monte Alto. Este santuário religioso, mandado construir em 1521, proporciona vistas deslumbrantes sobre o Rio Alva, a Serra do Açor e os montes e vales circundantes. Tenha como destino seguinte a povoação de Benfeita. Antes de se embrenhar pela natureza, observe com atenção o Sino da Paz, construído em 1945 por iniciativa de Mário Matias, um relojoeiro em Almada, com um objetivo considerado único no mundo, o de anunciar e celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial, tocando o seu sino. Foi o que sucedeu às 14 horas do dia 7 de maio de 1945. Aliás, todos os anos nesta data o sino toca 1620 badaladas, tantas quanto os dias que a Segunda Guerra Mundial durou. É também onde começa o caminho de xisto de Benfeita, com 10,4 km circular com passagem pela quase secreta queda de água da Mata da Margaraça, chamada Fraga da Pena. As águas frias e puras convidam a molhar os pés e a momentos de lazer. Na localidade da Benfeita encontra ainda uma piscina, feita com represas de água da ribeira e de acesso livre. Regressando ao Alcatrão, parte rumo ao Piódão, com velocidade moderada para observar as pequenas aldeias que se escondem entre a floresta e as altas escarpas da serra. E antes de descer em direção à aldeia Presépio, aproveite para visitar o Alto Culcurinho, na freguesia de Aldeia das 10, já no nosso concelho, onde uma capela e um marco geodésico assinalam o local. Em vez de um baloiço, há uma bicicleta estática para tirar impressionantes fotografias. Um passeio imperdível para conhecer melhor a nossa tão rica região centro. Boa viagem! Sem dúvida, por vezes não conhecemos aquilo que está bem perto e se calhar alguns dos nossos ouvintes ainda não conhecem este roteiro que vale muito a pena, entre o concelho de Arganil e o de Oliveira do Hospital. Rádio Boa Nova. E agora vamos às notícias, vamos ver o que é que a Beatriz Vaz Pato desta vez escolheu. Na semana passada, o Movimento contra o Assédio no Meio Académico de Lisboa tomou a iniciativa de realizar um protesto à frente da Reitoria da Universidade de Lisboa, no qual mais de 200 estudantes se manifestaram contra o assédio no ensino superior. Embora este protesto tenha ocorrido dois dias após dezenas de casos serem noticiados na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, os fundadores do movimento garantem que não tomaram a iniciativa da manifestação por esse motivo, mas sim com o objetivo de consciencializar a comunidade académica relativamente à realidade, quase sempre silenciosa, que é o assédio, e que, coincidentemente, saiu esta semana da sombra com as notícias relacionadas com a Faculdade de Direito. O presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, Miguel Afonso, partilha a mesma opinião que os estudantes e recorda até a crise estudantil de 1962 para sublinhar a importância da mobilização dos estudantes, afirmando: "Da mesma forma que há 60 anos, neste mesmo espaço da cidade, os estudantes defenderam os seus direitos, os estudantes da Universidade de Lisboa e de outras instituições estão aqui a fazer exatamente o mesmo sobre as questões atuais", acrescentando que casos como estes têm de ser acautelados pelas nossas instituições. De facto, este é um assunto que tem vindo à tona nas últimas semanas, na comunicação social. Infelizmente, ele não é novo em Portugal. Nós temos assédio de vários tipos, nomeadamente assédio sexual, em vários patamares da nossa sociedade, no mundo do trabalho e também, pelos vistos, no mundo do ensino, neste caso do ensino superior. Eu já recomendei aos meus alunos que no próximo ano estarão no ensino superior que estes casos devem ser sempre denunciados, não deve haver receios. Embora este tema não é nada fácil, nem é sequer fácil fazer a denúncia. No entanto, há que estar atentos e há que não ser conivente com estas situações. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E por último, ficamos aqui com uma sugestão de leitura, uma boa sugestão da Matilde Gouveia. A propósito da comemoração do 48º aniversário do 25 de Abril, sugiro o livro Os Sonhos da Revolução dos Escravos, Maria José Maurício. Neste livro, a autora revelou, com maestria, factos poucos conhecidos de como o movimento das Forças Armadas preparou e concretizou a ação libertadora do dia 25 de Abril de 1974, de como um povo inteiro não hesitou em fazer parte ativa desse movimento e de como um grito de alegria, o povo está com o MFA, um outro se sentia com a resposta imediata, o MFA está com o povo. A grandiosa manifestação do 1º de Maio confirmava a adesão do povo ao 25 de Abril e legitimava o poder militar revolucionário instituído, abrindo horizontes de ações transformadoras, cimentando a esperança nascida 5 dias antes. Abril abriu as portas de liberdade e os portugueses assim o mostravam. Queriam ser cidadãos inteiros, falar sem medo, exercer o direito de livre expressão e de pensamento, à igualdade dos direitos cívicos, laborais e sociais para as mulheres discriminadas durante séculos. Abril abriu as portas para onde passariam as grandes transformações políticas, económicas, sociais e culturais, ficariam na história como as conquistas da Revolução. Era o sonho tornado realidade para muitas gerações de democratas e antifascistas que, durante quase meio século, foram perseguidas, torturadas e, por muitas vezes, perdendo a vida por defenderem as suas convicções políticas ou por lutarem pelos mais elementares direitos humanos. A autora propõe-nos, pois, um desafio oportuno e urgente, que, hoje mais do que nunca, é imperioso compreendermos as emoções, interiorizarmos as razões e assumirmos as ações. Porque a história da humanidade é feita de todos nós, e quanto mais livres a soubermos viver, mais humana ela será. Mais do que um livro de história ou sobre a história, é um desafio de pedagogia cívica que nos convoca cada um de nós para sermos parte ativa na construção do futuro comum que desejamos, inteiro, livre, digno e humano. Boas leituras. Muito bem. Bastante oportuno a lembrar Abril a importância das conquistas da Revolução num tempo de guerra como o que vivemos atualmente. Rádio Boa Nova. Espetacular. Chorar na sarjeta dos que à força. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Voltando à rubrica Por onde andam os nossos alunos crescidos, temos hoje em estúdio mais um ex-aluno do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Desta vez é o Emanuel Bento, eu até devo dizer Dr. Emanuel Bento, que foi nosso aluno já há uns anos, creio que passou aqui primeiro na Escola da Ponta das Três Entradas e depois veio frequentar o 10º ano de Línguas e Humanidades aqui na secundária de Oliveira do Hospital. Depois percebeu que este não era o seu caminho, pelos vistos, e foi frequentar um curso profissional a Coimbra. Em primeiro lugar, Emanuel, é um gosto ter-te por cá e rever-te. Bem-vindo. Obrigado, igualmente. Diz-nos, até tu saíste aqui por opção, porque entendeste que Línguas e Humanidades provavelmente não era o teu caminho e preferiste uma área profissional mais direcionada para as artes, creio eu, em Coimbra. Foi assim? Foi, sim. Pronto, eu comecei, entrei no ensino secundário, creio que em 2013, entrei em Línguas e Humanidades, tive 2 anos em que... Foi, de certa maneira, complicado para mim, porque tinha acabado de atravessar um período complicado da minha vida, onde fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin, e pronto, foi assim um período complicado, mas que gostei bastante de ter estudado por cá, mas a minha veia das artes... Falava mais alto, sim. E, portanto, optaste por ir para Coimbra para que instituição de ensino? Para a ARCA, Escola de Artes de Coimbra, onde depois tirei o curso profissional de técnico de design gráfico. E gostaste? Sim, gostei bastante. Portanto, onde o ensino é muito mais prático, muito mais virado para a prática, e era isso que tu querias também? Sim, sem dúvida. Muito bem. Depois, terminado o ensino secundário, pensaste em ingressar no ensino superior? Sim. Numa área com algumas semelhanças? Sim, a ideia era seguir também para design. Para design, arte e design, só que, pronto, infelizmente não consegui. Entrei na minha segunda opção, que foi História da Arte, e acabei por gostar e fiquei acabei a licenciatura agora recentemente em 2021. Muito bem, terminaste a licenciatura e agora já estás a fazer um estágio. Sim, profissional. Agora estou a fazer um estágio profissional aqui bem perto, no Concelho de Tábua. Que é na área, sobretudo, do design. Sim, na área do design, do marketing, fotografia também. Eu já percebi que tu também és um amante de fotografia, porque tu és natural e resides em Alvoque de Várzeas, que é a tua terra de eleição. Portanto, tu também és daqueles que, engraçado, que nos últimos tempos têm-nos passado cá alguns, que querem manter a sua ligação à terra e querem, se possível, continuar a residir aqui no interior e, se possível, na sua terra, que foi o seu berço, neste caso, Alvoque. Eu percebo que tu também tens um projeto ligado ao Alvoque de Várzeas. Queres-nos falar dele? Sim. Agora, neste momento, o projeto já existe há alguns anos, desde 2009, que é o Alvoque a Recordar. É de jovens? Ou não só? Não é só de jovens. Tem várias... Várias vertentes. Vertentes, sim. Mas que passa muito por recuperar tradições, sim, por recuperar memórias, hein? Ultimamente temos vindo a perder cada vez mais as pessoas que... Mais velhas. Sim. E que eram repositórios de muitas memórias, não é? Exatamente, sim. E de muita história da localidade. E é isso que nós queremos tentar recuperar, porque cada vez mais se vai perdendo esses saberes, essas tradições, e a gente tenta trazer isso de volta. Claro que não da mesma forma, mas tentamos. Provavelmente haverá aqui talvez uma mão do Luís Antero, que também é de lá. Sim, também. O meu primo Luís Antero também me puxa muito para este lado das tradições, dos saberes. Portanto, vocês procuram fazer a recuperação de tradições ou de memórias que se estão a perder, das pessoas mais velhas. Sim. E depois ficam com elas como? Em registro de áudio? Neste caso, o Luís Antero faz o registro do áudio, eu faço o registro da fotografia, que é a vertente que eu mais gosto e que já faço há alguns anos. E pronto, acho que é importante, tanto o som como a fotografia são extremamente importantes, o som porque capta memórias que se estão a perder, sim, e a fotografia porque a registra, não é? E vai deixá-las para o futuro. Muito bem, eu tenho apreciado isso, de facto, pelas redes sociais, parece-me que é muito meritório esse vosso trabalho. Como é que está Alvoque? Parece-te que ainda há uma parte da juventude que se fixa em Alvoque e tem futuro? Achas que tem futuro viver-se nestas localidades? Sim, futuro tem sempre. Agora, mas acho que tem-se vindo a perder também muita juventude nas, nas, as aldeias, infelizmente. Gente que sai e não volta, não Sim, é? Sim, exato. Eu, por acaso, sou um caso de sucesso, tá? Que, pronto, fiquei, acabei por ficar e pretendo continuar. E como é que tu vais fazer a ponte agora para o futuro? Depois deste estágio profissional, que vai terminar quando? Termina agora para a semana. Já? Sim. Depois, o que é que pretendes ingressar no mercado de trabalho? Não, a ideia será continuar até... Quero ver se continuo por lá um ou dois anos, para ganhar a experiência profissional. Na mesma empresa onde estás agora? Para depois conseguir candidatar-me a um mestrado, também na área do design, para melhorar adquirir mais conhecimentos. Muito bem. E acha, é isso que queres fazer do futuro, design? Sim, sim, sem dúvida. Design, fotografia. Muito bem, parece-me muito bem. Olha, tu há pouco referiste que quando chegaste aqui à escola secundária, e foi precisamente nesse momento mais difícil da tua vida que eu te conheci, no 10º ano, que passaste por uma experiência de uma doença que ainda assusta muita gente. E tu superaste esse período da tua vida e, portanto, também nesse aspecto podes dar aqui um testemunho muito positivo à sociedade, porque por vezes as pessoas... Quando ouvem falar em quimioterapia, eu recordo-me que quando te recebi estavas a fazer tratamentos de quimioterapia, que nós sabemos que são violentos, e agora já posso falar no plural, Sim. sabemos que são violentos, sabemos que deixam sequelas, sabemos que têm efeitos que danificam muitos órgãos do nosso corpo, e depois conviver com isso socialmente às vezes não é fácil. Portanto, tu, e recordo-me da tua turma perfeitamente e do enquadramento em que tu estavas na altura... Podes dar aqui testemunho como é conviver com essa situação, depois em termos de provavelmente estiveste há algum tempo que não vieste à escola, quando ainda andavas na ponte. Foi complicado, mas... Tu tinhas que idade já agora? Quando tinha 15 anos. Quando a doença te foi diagnosticada? 15 anos. Faz amanhã até 9 anos, como foi diagnosticado. Essas datas nunca esquecem, não é? Ficam na memória sempre. Mas sinto que tive um bom grupo de amigos que me ajudou a integrar, porque eu vinha de uma escola diferente. E isso não vou esquecer nunca. Nunca te sentiste diminuído ou discriminado pelo facto de seres portador da doença e de estares na altura ainda a fazer tratamentos? Talvez sim, talvez não. Algumas pessoas, pronto, que sim, que comentavam, mas eu tentava ignorar isso, tentava focar-me nas minhas amizades, que eles é que me puxavam para cima, e pronto. E acreditei sempre que era possível, e foi possível, e pronto. E portanto isso não só é importante mostrares, porque felizmente ou infelizmente nós sabemos que não estamos sozinhos, não é? Infelizmente estas doenças tendem a proliferar, há muita gente que é portadora desta ou de outras doenças, e é bom darmos essa nota positiva, que é possível recuperar, é possível acreditar. A parte psicológica é muito importante, as pessoas terem resistência para reagir às adversidades. Exato. Como costumam dizer os treinadores, nós podemos nos deixar cair e até deixar cair a toalha ao chão, mas depois somos capazes de apanhar e de nos levantar. Isso é muito importante que deixemos aqui também, acho que é a primeira vez que por aqui passa um aluno que teve uma doença que podemos considerar que é grave e que consegue falar dela, porque nós sabemos que nem todas as pessoas conseguem falar com abertura destas situações. Sim. Nunca tive problema em falar disso, não. Recordo-me uma vez da professora que era professora vossa professora de português na altura, ou de português ou de literatura, que foi feita uma apresentação na aula de livros que tinham a ver com a doença, e recordo-me que ela vinha muito emocionada da aula, porque sentiu que se calhar tu não ficarias bem com aquela situação, mas eu acho que acabaste por só passar por ali um ano, mas eu acho que acabou por ser nós termos uma perspectiva sobre os alunos, que não é só o contexto de sala de aula, não é só a relação professor-aluno, é nós percebermos que as pessoas são muito mais do que aquilo que às vezes nos mostram na sala de aula. Portanto, és um caso de sucesso a todos os níveis, porque não desististe de estudar, porque mesmo com a situação da doença e a fazer tratamentos tu nunca desististe, continuaste sempre a trabalhar, procuraste o teu caminho, aquilo que tu gostavas, fizeste um curso superior, já muito depois, obviamente, de seres diagnosticado com a doença, porque tinhas apenas 15 anos, posso dizer que eras apenas uma criança, e portanto és um caso de sucesso, e essa positividade é importante passá-la para a sociedade e para os nossos ouvintes, sejam eles mais jovens, porque os mais jovens, infelizmente, exatamente, não estão livres. O cancro não é um estigma de morte. Nós temos, embora ainda seja associado, sim, não é? Embora ainda seja associado, mas cada vez mais isso vai sendo diferente. Com o avanço da medicina, é completamente diferente. Claro, e hoje há tratamentos que não havia há uns anos, efetivamente. Claro. Pois, mas ainda é, a nossa sociedade ainda tem isso muito enraizado. Tem diagnóstico de cancro, tem a morte à frente. É. E isso não é verdade. Felizmente vai sendo cada vez menos verdade. Há casos com pouco sucesso, infelizmente, mas a maior parte dos casos são com algum sucesso. Temos mais esperança de vida e mais qualidade de vida, que também é importante, não é? Exatamente. Ótimo. Então, tu queres, no futuro, queres continuar pelo Conselho de Oliveira do Hospital, em Alvoque das Várzeas, se possível, a fazer fotografia, sim, manter estes projetos interessantes e trabalhar na área do design, quem sabe nesta empresa ou numa outra. Sim, ou numa outra, numa outra oportunidade. Esqueci-me de há pouco referir que também tenho um outro projeto que agora liguei ao Alvoque a recordar, que é o Rostos Alvocenses, que foi um projeto que eu fiz mais uma primolisa anterior aqui há uns anos, que era fotografar as pessoas de Alvoque. E que eu agora, passado 2 anos, decidi trazer, mas agora, enquanto Alvoque a recordar. No fundo, o objetivo é captar a essência das pessoas, estar um bocadinho com elas, porque muitas vezes sabemos que as pessoas estão sozinhas, e estar lá um bocadinho com elas muda completamente o dia, e elas ficam contentes, não é? E acho importante este tipo de iniciativas. E essa própria relação que tu estabeleces com as pessoas mais velhas de Alvoque também é importante, porque é como tu dizes, muitas dessas pessoas estão sós, e elas perceberem que os conhecimentos que têm que adquirir ao longo da vida, de tradições ou de situações da própria localidade, que se estão a perder, porque os mais novos já não as conheceram e já não, e portanto não podem sequer falar delas, são memórias importantes, e eles também se sentem úteis, sim, estão, sim, a transmitir, sim, conhecimento. Claro. Portanto, é muito importante. E há aqui uma parceria entre a juventude e os mais velhos. Claro, sim. Que é ótimo. Muito bem. Parabéns, Emanuel, por todas as razões. Obrigado. Por teres tido a coragem de falar da doença, que sei que não é fácil. Por dares aqui uma nota positiva. E por nos vires falar do teu percurso. Foi um gosto. Até breve. Obrigado. Boa Nova. Rádio. Irresistível. Iniciamos as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, curso profissional de técnico e instalador de sistemas térmicos de energia renováveis. Esta turma do 10º E visitou a empresa Martifer. Os nossos alunos visitaram as instalações da fábrica e perceberam a dinâmica da construção das várias peças que constituem as antenas eólicas. A mesma turma do 10º ano visitou a empresa Voltalia, em Oliveira de Frades. Esta empresa, criada em França em 2005, é produtora de energia e fornecedora de serviços. O seu lema é melhorar globalmente o ambiente, promovendo o desenvolvimento local. Os nossos alunos visitaram as instalações da fábrica e as diferentes instalações dos painéis solares. Sessão de esclarecimento de espécies invasoras. Na Escola Básica da Ponta das Três Entradas e na Escola Básica de Lagares da Beira, os alunos do 2º ciclo assistiram a uma sessão teórico-prática sobre espécies invasoras. Esta ação foi dinamizada pelo Dr. Alexandre Silva, do Centro de Interpretação da Serra da Estrela, conhecido por CISE. Durante a ação, os alunos contactaram com espécies invasoras ou exóticas versus espécies autóctonas ou nativas. Adquiriram novas competências, aprendendo como se realiza o corte nas mimosas, evitando que a seiva bruta e elaborada circule ao longo da planta, fazendo com que a mesma morra. Pretende-se que os alunos funcionem como mensageiros juntos das suas famílias, levando os novos conhecimentos e auxiliando no combate às espécies invasoras, como as mimosas ou os penachos, erva das pampas. Que eu estou a notar que já está a ser uma invasora até ali na zona da Ponta das Três Entradas. Ficou já agendada uma nova ação a realizar ao fim de semana com toda a comunidade interessada. Este é um tema que me parece muito importante, não só para os alunos, mas para a sociedade em geral. Matrículas, educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Está a decorrer até ao dia 16 de maio o período de matrículas para os alunos que se inscrevem pela primeira vez na educação pré-escolar e no primeiro ciclo de escolaridade. Terminamos aqui o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, Francisca Fernandes, Tiago Brito, Beatriz Vaz Pato, Ricardo Neves, João Mário Ferreira, Martim Sousa, Mateus Lopes Varão, Matilde Martins, José Ribeiro e Estevão Abreu. E hoje teve a participação especial do ex-aluno Emanuel Bento. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. Rádio Boa Nova.